Nem sempre o céu tá azul. Às vezes a vida pesa e fica tudo meio nublado. Mas eu aprendi com o tempo que o que demora é o que chega mais preparado. Já chorei, já caí, já pensei em desistir, mas toda dor me ensinou a evoluir. Cada tropeço virou direção e agora eu danço com o coração. Que série e fez. Na vida é duro, tem o tempo necessário. E madeiras ordinárias, só sempre em cima, mas quando é pra sempre. O sol aparece pra quem segue em frente. Já vi muita porta fechar, mas era só pra abrir outra muito melhor. Demora, mas chega, confia, a vida prepara um presente maior. Já gritei, já rezei, já me vi sem direção, mas hoje eu danço com gratidão. Tudo na vida é duro, depois vira riso, vira extraordinário. Sofrimento ensina, mas não é pra sempre. O sol aparece pra quem segue em frente. Ei, não desanima não, a dor não veio pra te parar a lição. Cresce na luta, brilha no final. Quem aguenta a tempestade, dança no carnaval.